Você está na rádio Tua Voz, ZYK 232, 1010 AM. Uma programação que respeita o seu jeito de pensar. Acesse tuavoz.com.br e nossos aplicativos para smartphones e tablets. Tua Voz, a rádio que toca você. A mudança que o